Salvo, no 36. Confirmando, Salvo. Sim, de Goma 336, mantém a posição e irá ingressar um Airbus 318 na rota motriz, a qual será autorizada. Ok, está aguardando. Será 6320, autorizada a ingressar na Juliette, remota 13. 13 é a moto, achando 6320. 5626, segue o Airbus 318, o senhor irá prosseguir para o Pátio 3, posição 04. Ok, seguiu o tráfego na Pátio 3, posição 04. Paulo, TAM 3561. TAM 3561, na informação Tango, número 2 para a Copa. Um instante para a decolagem. Estou com a Airbus ATAM aqui, que o terceiro corão está cruzando 4 mil aqui no eixo de decolagem. Só um instante para a decolagem. Google, e a nossa rota é aprovada por GCNA, ok? A rota? É aprovada pelo GCNA, lá pelo Rio de Janeiro. Salvador, tipo 5595, libra pista. Tripe, vi aquilo, caixa 3. Caixa 3, 5595. Botar o centro, aguardo coordenação em qualquer. Afirmativo, aguardando. Alva, Vitor, aquilo, companhia. Chato, tripo, Romeu Golf. Informe, Patrick, o que se encontra? Patrick, Eco Zulu Novembro, completar alinhamento, decolagem autorizada, pista no 7, 120 graus, com 10 nós. Eco Zulu Novembro. Tango Lima, Papaquilo, declara os 2-2, controle agora 1208, boa viagem. Valeu. Confirma, vai sair na radial 251. Confirma, vai na radial 282, até. 282, gente, aguarde, cópia. Controle Salvador, anel cordial, suba para o nível 380, câmbio. Contato, radar. 380, haveria facilidade de liberar a restrição de altitude? Vou por 380, sem restrições. Sim, é só aí as 15, 12 milhas, né? É, mas não tem problema não, não tem o tráfego, nariz em cima. Obrigado, amigo. Estabilizou o Alonso, só que se não levou o Azul 416. 416 em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 118, meia dúzia. 18 mil, grato, daqui a pouco. Prossiga segundo as instruções aí do solo. Um vai pro 4, outro pro 6. Melhor jeito aí dessas duas aeronaves. 4 e 6, tá bom, gato. Solo 363, autorizado o taxi de Apache, Índia, consultora chama torre 118, decimal 6. Existe o time do lugar no 4, obrigado por estar. Ô, passa pra mexer com a Índia no meio 14, consultora 18 mesmo. 5595, tá indo pra remota 3. Torre de Papatango, Eco Zulu Novembro. Papatango, Eco Zulu Novembro, este é o controle Salvador. Confirme, transporte de inferno. Transporte de inferno. Positivo, suba pro 085, voo direto conquista. 085, direto conquista, grato, Zulu Novembro. Faz a passagem do 37, né, vou ficar de baixo, pode fechar? Passarei 2230, autorizado por estiver aqui o acionamento, sempre vamos para táxi. Oi, Salvador, trip 5489, pode esperar dar 1-0 pronto. 549, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantendo. Correndo 1-0, também no ponto de espera da 1-0 pronto, número 2. 1-0-0, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém. Azul 416, canto a vista, abaixou o travão. A Azul 4116, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 11 nós, que negão no 0 no 4. 1014, livre pouso na 10, 4116. Azul 4089, decolado 25, chama o controle no 208. 08, obrigado, 4089. Romeu, cotejamento correto, Chame Torre, 118 decimal 6. Faz 2000 Leda, Leda Eudes, câmbio. Faz 2000 Leda, Leda Eudes, eu sou 4089. O TAS 3561. TAS 3561, informação ação, vai de foto. Estimado para pouso em João Durval. Ô meu amigo, estimado é 1734, assim que passar aí 140 já te chamo e cancelo. Positivo, em Salvador, ajuste 1014, na descida o Mike Romeu Vitor. Tá bem, companheiro. O Romeu, cara, excelente, tá te chamando Torre 1116. São 3561, ponto cópia. Siga. 3561 motorizado Brasília, nível de voo 320. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, Viel Peso 17. Controle 120 decimal 8, transponder 5441. Lá de pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. Senegal no 014. Romeu Bravo, Oscar Romeu, transição Elefa. Positivo. Salvador 3:20, está pronto para o táxi. Atalho 2230, apenas confirmando quantas pessoas abordam? 4-3. Tirar algumas aeronaves, algumas aves que estão ali na cabeceira 28. Ok, ciente, ali mantém o triple 5489. Ponte espera 118-6. 2230. O Chanel 63 115, pushback, funcionamento 04. Chanel 6315, agora pushback. 3561, curva direita, Arbor LF 1208, 5441. 3561, controle 120, decimal 8. Contagiamento correto, chamamos 17 pushback, funcionamento. Afirmativo, estamos prontos no 08. Informação tão aguardando. São 3561, motorizado, pushback, acionamento, chamando para táxi. Vai chamar 3561. Azul 4116, no escuta da torre. Sim, está no solo, livrou na escuta. Azul 4116, prossiga para Alfa. Autorizado a ingressar nas ilhas, posição 03. Alfa, chegou 03, 4116. Sanamé 142, ponto cópia. Prossiga 1142. Sanamé 142, autorizado, resiste, nível de voo 350. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Cazu. Via rota Upper Whisky 58, controle 120 decimal 8, transponder 5456. Gente, autorizado, Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decola no zero, curva esquerda na Puca Caju. Posso conforme a rota, 1208, controle, transponder 5456, Oceanair 6142, portão 62. Oceanair 1142, planejamento correto, chamamos para o seu departamento. Tá lá. Azul 4196, considere manter a posição de Juliette. Mantém a posição de Juliette, 4196. Eu sigo a roupa. Triplo Romeo Golf. O Golf solicita a possibilidade de mudança para a saída Arbor, transição elétrica. Eu não tenho tráfego a informar no setor, frequência é livre, bom pouso. Muito grato, amigo. Vai conduzir. Até. Salvador, confirme a sequência para o Chanel 63 no seco no pushback. Próximo, puxar, mas devido à quantidade de aeronaves no ponto de espera, o senhor deve aguardar aí uns 5 minutos ou mais. Gente, o total tem contato com o centro, confirme a rota que o senhor havia preenchido? A rota é conforme o acordo GCNA, porém, qual é a rota que o senhor quer aprovar para nós aí? Qual o nível? Qualquer um serve. O centro recebeu uma rota via Eudes, senhor indo para Confins. É, só que ainda estão confeccionando a sua autorização. E vão mudar essa rota para o senhor prosseguir via Sagaz. A rota que foi colocada no plano voo é DCT Elefa, DCT CBD, DCT Sagaz, DCT Debec, DCT Confins, DCT. Essa que é a rota do plano de voo. Gente. 5-1, uma boa, azul 408, tá, obrigado. Boa. Lima do Lugo, você vai efetuar pouso em Veracruz? É, nós vamos fazer um sobrevoo, depois faremos pouso. Tá, positivo. Tem uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, um Carava, está fazendo o voo em Veracruz, ok? Autorizado, tem falar de 35489. Eco Zulu Nova, qual o seu estimado para pouso em conquista? 1832, Zulu Nova. 1832, anotei. Escuta. Aqui é o Matilda, escuta, prossiga. O centro está lançando o seu plano sistema, ele acredita que mais 4 a 5 minutos sua autorização deve estar no sistema. O senhor já está pronto para acionar? Estamos prontos para acionar. O cliente quer acionar e aguardar essa autorização chegar? O estimado é de 5 minutos, podendo ser mais ou menos. Então aguardaremos a autorização aqui para o puxo acionamento. Gente. Uma boa tarde, eu sou 3154, nós temos informação do Estado. Sou 3154, este é o controle de Salvador, vou em Duna. Ajuste no 04, desça para 4000 para o ILS. Autorizado, Zona. Passo no 04, desça para 4000. O TAR 3154. Lima Zulu Golf está próximo à parada barra. Lima Zulu Golf, já ciente do tráfego da gloriosa Força Aérea em Vera Cruz. Frequência livre. Abraço, Zulu. 85, a ideal para o senhor é a Momo, que é a radial 280. Passa aí na Arbo, aí a radial é 259. A 320 é a radial. Ah, sim, a 320. O senhor prefere a Arbo? Gente, é. A Arbo então aguardando uma transição. Muito obrigado. 89, este é o controle Salvador, está em contato radar. Câmbio. Passando agora 2000 pés, saída a bordo. Positivo, trip 5489. Controle, o trip 5489, poderia voar direto ao arbor? Positivo. Direto arbor, grato. Agora trip Romeo Golf, sua saída será arbor após o CT com curva direita. Abardo, após o CT com curva direita após o quadro no céu. Muito obrigado. De nada, chame torre 118 e 16. Senhora 0, Bruno, 366. 98, do sinal meia, distanciamento no 0, no 4. Pátio Índia, 286. Visão 54, tráfego posição de 12 horas, 31 milhas, rumo sudoeste. É um PA31 no transporte de enfermo, voando Conquista, passa 65 para 85. Informação de tráfego para o 3154. Positivo, prossiga. Luna 2000 com ajuste 104 autorizado, câmbio. Afirmativo, 104, prove plana 2733. Linha 00, decolado 3000, time controle no 208. 208, obrigado. Caramel 6315, passagem da Airbus 320 da Santa Passagem, aguarda autorizado inicial, se tiver, Santos, Santa. Desvio esquerda. Bom, estando a rumo de Duna agora, era apenas uma nuvem aqui na frente, ainda retorna. Positivo, o senhor vai parar a descida em 9 mil pés. Para em 9 mil pés, no 3154. Eco Zulu Novampa, suba e mantenha o nível visual 75. 75, Zulu Novampa. Responde 5506. Eu estou 03620, rota conforme plano de voo, Arbor Elétrico, 1208, controle, 5506 para responder. Total 9903. Total 9903, autorizado para o tratamento, seu contato, tá? É para operar para o táxi, total 9903. Andando zero, voo no 36. 11 horas, rumo sudeste, aeronave da TAM, passando 12.400 e descida para 9.000. Informação para o Eco Zulu Lomão. Lima tem pistão zero. Lima tem 230. Aqui é a informação da TAM. Qual é a informação da TAM? Qual é a white copy? Decoladas 38, time controle 1208. 208, boa noite, 1-3-3-3. Aqui é o Oliver Tomar, agora está aqui. Cruzamento. Visual, eu sinto após o cruzamento, prosseguir para o nível 85, Eco Zulu Novampa. Aqui é o informador de distância de Mucugi. Informador, batata, gol 1-3-3-3. Decolou, passa 2.200, nada é. Para 85, o senhor está passando 9.800, reautorizado para 2.000 na proa de Duna, 3154. 2.000 na proa de Duna, só 3154. Controle 1-3-3-3. 3-3-3, controle, contato radar. 220 quilos, 8600, desculpa, tá com 8400, então são 220 quilos, é isso aí. Bom, meu noite, meu Deus, é muito grato pela coordenação, muito bom dia, comandante. Bom dia, um abraço. Seu botão, meu senhor, identificação. Presidente, agora, seu botão. Informador, o Força Aérea 2733 está estabilizado no ILS, agora 2.5 milhas para o externo. Força aérea 2733, com a gente aproximação. Reporte trem baixado e travado. Afirmativo, meu portal 1-2733, solicita se possível permanecer no circuito de trás para Tucker Match. Ciente. Radial 285, 1-8-5 milhas. 3-0-3-0. 2230, este é o controle de Salvador, contato radar. 2230. Gente. Aqui o autorizado no Cusi, 510. Controle de Caralho Sul, pista na 7, curva. Com a resolução, aguarde cópia. Para o táxi, fechando a 3-5, 138 a bordo, alterna Galeão. Confirmando, alterando Campinas com 4 horas de autonomia. Salvador, trip 5-4-9 a 8 milhas de Arbor. É, solicita estar presente, proa de conquista. Livre! Sente, conquista para o 5-4-9. Com 600, chame Recife 1-2-8-5. 1-2-8-5, valeu! Passar na 6213, a informação é Tango, vai se copiar. Aguarde. Portal 9903, só confirmando a sua rota de saída, será Arbor, Elefa, após Ceviche, após Sadai, após conforme a rota do plano. Autorizado táxi via Pátio, Índio, ponto espera, chame Torre, 118 de Flameia. Registro do Cimento no 014. É 2733, tráfego avistado, autorizado toque remetido à pista 10, vento 100 graus, 14 nós, que negar 0-4. Cabeça está permitida, força aérea 2733. Dan 3154, estão autorizando a aproximação e ali é. Autorizado, mas para o mais estabilizado, está 3154. Alfa Botão, direita, proa 060. Direita, 0. Afirmativo, o senhor está desviando de uma aeronave que está voando para a conquista em transporte de inferno, tá bom? Em breve eu vou lhe autorizar a voar direto Duna. Uno 333, chama Recife, 1251. Confirmando 251. Positivo. 251 com Recife, voo na 33. Então, agora sim, está autorizado voar Duna. Presente Duna, sendo Tango. Final. 561 não informou que avista. Após o plano meu autorizado, ali manter pista na 0, tanto 3561. Após ali manter 3561. Até. Aqui o Luciano confirma essa autorização com 100 aguarde 3-3. Será 6203, tanto cópia? Tanto cópia, 6203. 6203, autorizado Galeão, nível de voo 360. Tucano 0 para a direita, saída da El, Lisa Bridges e El, Pedro Lu 10. Controle 120, décima 8, transponda 5457. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, segue pela Epizulu 10. Controle 1208, transponde 5457, Oxenai 6213. Oxenai 6213, cotidianamente correto, estamos prontos para prosseguir o questionamento. Chama na graça. É 2733, tocou RMT às 4 linhas, suba para 1000 pés, curve à esquerda, percebe a perna do vento da 10. 1000 pés, curva à esquerda, perna do vento 10, 2733. O trip 5489, qual a razão de subida que está empregando? 700 pés. Ok, 700 pés. E o passarino 2230? Passaria 22230, razão de subida. Está incrementando aqui para 2000 pés. Ok, 2000. Trip 5489, modificação de nível de cruzeiro. 180, suba e mantenha o nível 1080. Modificação de nível 1080, final. Na 3-5, a Lima tem pistão 0. Me mantendo, tá, 1-1-8-6, 3-1-5-4. É 200, vai baixar o trem agora e chama a torre, 118-6, usa 3-1-5-4, obrigado. Boa. Trip 5489, chame Recife, frequência 1-2-6-0. Recife 1260, trip 5489, até a volta. Até a volta. Passaria do 2223 também. Recife 260. 260, até daqui a pouco. Salvador. Uma boa tarde, eu sou 3154, a 1,5 milha de sempre contra a embaixa cara. 5-4G, aproximação, aguarde pista livre. Reposta, transposto, baixado e travado. Abaixado e travado já, e aguarda livre, só 3154. E 500 pés, decolagem da... Qual parte você tá? Aerostar. Tem condições de decolagem direto com o Pronordeste? Afirmativo. Vai só Noroeste, então. Autorizado, Mucugi, 500 pés, decola do pátio, coordenação com a torre, direto para o noroeste. Controle 1208, transponde 5505, 500 pés da GL. 5505, no transponde, Mucugi, 500 pés da GL. A torre 1086, controle 1208, o FCAQ. FCAQ, aquilo, correto, qual PAB? 03. 3 a bordo, Aerostar. Chame a torre para a decolagem. Chama a torre, grato, para a torre. Do vento, avisar o aeronave que corre na pista e corre a aeronave na final. Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, faça mais um 360 pela direita. Reposta aceptando a perna do vento da 10. Afirmativo, mais um 360, 2733. No 3154, tráfego avistado autorizado pelo uso pistão 10, vento uma centena, 12 nós, que é legal no 014. Autorizado por usar 10 para 3154. Aconselho aqui o universo uma resposta táxi. Está pronto para o táxi. Projeto táxi, reposte para ingresso pistão 7. Oceano 63-105, decolado ao 50, chama o controle 1208. 08. Salvador, Oceano 63-105, decolando a escuta. Oceano 315, este é o controle, Salvador, meu cordial. Quando você passar 2000, vai girar à direita, voar Leda, após Leda, bridge, contato radar, tá mil. Mil, Leda, bridge, obrigado. Está aqui, está no meio, está no